En este momento entramos en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Hola, queridos oyentes del programa Contacto Brasil, que se transmite a través de la KWMR Point Reyes Station en California. Walter Álvarez en la asistencia de producción y quien les habla, Oscar García da Rosa, en la producción y conducción de este programa. Hoy en Contacto Brasil comenzamos con Dea Trancoso, cantora mineira. Ella también es compositora y productora cultural. Desde pequeña tuvo contacto con la música gracias a sus padres, que cultivaban las serenatas, y tuvo influencias del Brasil profundo, de los violeiros, cantadores y congadeiros del Valle de Jequitinhonha, su tierra natal. Su trabajo incorpora sonoridades y referencias de diversas manifestaciones de la cultura popular como el cachimbó, coco, lundú, maracatú, moda de viola y samba de roda, todos géneros musicales del folclore brasileño. Dea ha grabado 4 discos. El tema con el que comenzamos se titula Obicagua, que en lengua africana significa el dueño del canto, un mantra que Dea grabó en su disco titulado Serendipity de 2011. En 2020 ella lanzó y produjo un bello trabajo musical titulado Líricas breves para la construcción de un alma, donde participan además de ella artistas de diversas áreas: música, poesía y artes visuales. Es un libro CD que en abril de este año fue agraciado con el importante premio Flavio Henrique, que premia a artistas de Minas Gerais por la contribución y dedicación a la cultura de esa región de Brasil. En la primera parte del programa de hoy escucharemos algunos temas de este álbum que por toda su riqueza sonora y lírica habría mucho que comentar. Así que le pedimos a Dea que ella misma nos contara algunos detalles de los temas que seleccionamos. Hola, pessoal. Aquí es Dea Trancoso, cantora brasileira. Eu tô falando de Belo Horizonte, Minas Gerais. Dos desejos e dos beijos, das potências e das carências, só restarão as estrelas. E sobre o álbum Líricas Breves para a Construção de uma Alma, que aqui no Brasil ganhou o prêmio Flávio Henrique, que é um prêmio concedido pelo BDMG Cultural. Flávio Henrique foi um compositor, produtor, presidente da rádio, muito importante aqui para nós. Esse disco, ele é um disco, vamos dizer assim, da minha maturidade. Eu tenho 57 anos e ele coroa um caminho assim, muito inusitado, muito insólito. Dentro da música, ele foi gravado todo a capela na casa de um amigo, de uma maneira muito doméstica, e tem participações especiais de grandes vozes brasileiras: Mônica Salmaso, Nau Azete, Egberto Gismonti, Pedro Moraes, Raquel Coutinho, Letícia Bertelli, Christophe Silva. Tem a participação de uma argentina chamada Nayara Armendares. Então são canções que é como se fosse uma velha mulher falando a quem quiser ouvir. Líricas breves para la construcción de un alma. Según Dea, la inspiración del nombre proviene de la filosofía, de la ciencia y del conocimiento tradicional y popular. Fue grabado casi enteramente a capela, de forma lenta y artesanal entre los años 2015 y 2019. Contiene 28 temas donde participan grandes voces como Mónica Salmaso, Nau Azete, Seumar y Chitane, y nombres conocidos como Egberto Gismonti, Marcela Núñez y Marcelo Veronés. Dea es la directora artística, hace los arreglos y la producción ejecutiva y fonográfica de este disco. Vamos a oír algunos de los temas que están en este álbum. Dea nos comentará sobre la creación e inspiración que la llevó a realizar algunos de ellos. El primer tema se titula Ogum Diferente y lo canta Seumar, y ella misma se acompaña tocando la caixa. Ogum Diferente es un samba básico, assim, né? Um samba de caixa que a gente chama aqui no Brasil. Ele eu fiz para minha mãe pequena, do terreiro onde eu participo. Minha mãe pequena, que é a filha de Ogum, como eu. Então eu fiz inspirada na dança que ela faz para Ogum, que é uma dança belíssima. Então Ogum, ele é o cavaleiro de Oxalá. Então às vezes a gente confunde Ogum com um guerreiro, mas Ogum é um estrategista. É um pensador, né? Um pensador da paz, assim. Antes dele empunhar a espada, ele sempre pensa em linhas de fuga possíveis para estabelecimento da paz, assim, entre os homens, né? É cantada por Seumar, que também aqui é uma grande cantora brasileira, querida mana, querida irmã, e ela também faz a caixa. Ela canta e faz a caixa nesse samba. São Jorge, guerreiro, Ogunhê de espada na mão, Ogum é meu pai verdadeiro, põe coragem no meu coração. São Jorge, guerreiro, Ogunhê de espada na mão, Ogum é meu pai verdadeiro, põe coragem no meu coração. Desde menina é assim que acontece. Eu peço a bênção, ele logo aparece. Mejê de frente, põe a mão lá no destino. Ogum menino é que abre meus caminhos. São Jorge, guerreiro, Ogunhê de espada na mão. Ogum é meu pai verdadeiro, põe coragem no meu coração. Quando eu nasci, Odoiá me pôs no colo e beira-mar me amparou na sua mão. Eu sou guerreira da linhagem de São Jorge e tenho a estrela do primeiro batalhão, né, Jorge? Meu guerreiro, Ogunhê de espada na mão, Ogum é meu pai verdadeiro, põe coragem no meu coração. Eu tô na estrada, rompe mato, me protege. No chão do reino, rompe mato, é capitão. Anel de prata, Ogum de Lê, meu grande irmão. Botei no dedo e entrei no seu cordão, viu, Jorge? Meu guerreiro, Ogunhê de espada na mão. Ogum é meu pai verdadeiro, põe coragem no meu coração. Põe coragem no meu coração. Põe coragem no meu coração. Põe coragem. Estamos em Contacto Brasil. A canção Catimbó, ela fala desse lugar que é um lugar de encontro, né? Um lugar de ressonância entre culturas, entre cosmologias, né? Indígena, africana, europeia, etc. E ela é cantada pelo Pedro Moraes e a Raquel Coutinho. Ela apareceu no meio da rua, assim, como uma linha de baixo. E a partir dessa linha de baixo, eu construí a letra, a poesia, né, da letra. E mais pra frente, veio a melodia. Ela é dedicada a um grande amigo meu, que chama Lúcio Vilar, que é quem abre o disco, cantando para Exu, porque o Lúcio é um grande companheiro, assim, de investigações espirituais. O olho que vê, a boca que diz sim, o amor transvê, caminho que dá pé, coração que caça jeito de ser o que quer. A coisa requer amor que não tem fim, beber o cauim na roda no toré, pulsa no corpo da gente um instante de fé. Xamã diz que sim, o toré te dá pé pra você seguir o seu próprio ser. Você é que acende as estrelas no céu de você. Pra beber o amor do jeito que vier, ferver a jurema, pedir seu axé no catimbó que abre a mesa e mostra o que é. Dum dum dum dum, dum dum dum dum dum. Dum dum dum dum, dum dum dum dum dum, pum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. a boca que diz sim, o amor transvê, caminho que dá pé, coração que caça jeito de ser o que quer. A coisa requer amor que não tem fim, beber o cauim na roda, no toré, pulsa no corpo da gente um instante de fé. O xamã diz que sim, o toré te dá pé pra você seguir o seu próprio ser. Você é que acende as estrelas no céu de você, pra beber o amor do jeito que vier, ferver a jurema, pedir seu axé no catimbó que abre a mesa e mostra o que é. Tudum dum dum dum, tudum dum dum dum dum, tudum dum dum dum, tudum dum dum dum dum, dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. O olho que vê, a boca que diz sim, o amor transvê, caminho que dá pé, coração que caça jeito de ser o que quer. A coisa requer amor que não tem fim, beber o cauim na roda, no toré, pulsa no corpo da gente um instante de fé. Xamã diz que sim, o toré te dá pé pra você seguir o seu próprio ser. Você é que acende as estrelas no céu de você, pra beber o amor do jeito que vier, ferver a jurema, pedir seu axé no catimbó que abre a mesa e mostra o que é. Pra beber o amor do jeito que vier, ferver a jurema, pedir seu axé no catimbó que abre a mesa e mostra o que é. Xamã é você, pajé é você, jurema é você, o amor é você, o amor é você, o amor é você, o amor é você, o amor é você. Jurema é uma canção, é uma ode, né, à folha de jurema, que é a folha que, da qual os índios fazem um chá e bebem durante o toré, que é o catimbó, né, que é o encontro para alcançar estados alterados de consciência, avançados de consciência. Essa canção, ela também apareceu assim do nada, assim, numa visita que eu fiz a uma cachoeira específica que tem aqui em Minas, e eu chamei Daísa e a Manu para gravar, porque elas me lembram muito a Lula e Lucina, que é uma dupla pioneira aqui do Brasil profundo, da música do Brasil profundo ali, nascem junto com Ney Mato Grosso, Secos e Molhados. A Lula já se encantou, a Lucina ainda é viva. São duas compositoras bastante importantes aqui para a nossa música feminina, música feita por mulher, música de compositora, né? Então Jurema é meio que uma homenagem assim a Lula e Lucina e a esse universo assim feminino do Brasil profundo, que é ainda muito invisibilizado em termos de mulheres compositoras, cantoras e que inauguram novos jeitos de fazer uma carreira, né, artística, entrando e saindo do mercado, conversando de maneiras mais insólitas mesmo assim com o mercado. Jurema, Jurema, balança as folhas da mata, jurema, folhagem verde de Oxóssi, jurema, protege os filhos da folha. Jurema, ê, jurema, caboclagem vestida de pena, em reverência à rainha. Juremaê, eu sou filha da folha, da raiz da folha, da rainha. Jurema, folhas da mata Jurema, folhagem verde de Oxóssi e Jurema, protege os filhos da folha. Jurema, Jurema, juremei, juremarei, eu vi teus filhos na mata Jurema, a caboclagem vestida de pena, em reverência à rainha. Jurema, Jurema, eu sou filha da folha, da raiz da folha, da rainha. Jurema. Reluza, flor da noite, exale a fragrância inodora, cesse os sentidos e transcenda a alma em silêncio absoluto. Reluza, ó flor da noite, entoe o canto que nenhum ouvido ouve. Transforme as 10.000 reuniões em silêncio oco, em cabeça oca, em oco desconhecido. Reluza, flor da noite, reluza e lave os meus olhos no rastro poente de tua luz. Reluza minha escuridão, refaça-me em luz e flor, ó flor da noite. Vinde a mim, atraia-me, reintegre-me, seja eu. Pássara do céu dentro da voz, dona das delícias da canção, mel rua, mel rua. Pássara do vento que soprou, o destino me quis, a voz me achou. Mel rua, mel rua, mel rua. Meu canto é um fogo de acender, o átomo que arde a escuridão. E quando nada resta do meu ser, meu canto é a única reação. Quem canta é da margem a terceira, do rio que quer do mar a comunhão. Meu canto vem do alto da cumeira, a casa do meu canto é o coração. Pássara da sorte que surgiu de dentro das noites de aflição, mel rua, mel rua, mel rua. Passará que eu sei não passará, voo leve a voz. luz me levará. Mel rua, mel rua, mel rua. Meu canto tem um prisma cujo vértice reluz a luz do sol dentro de mim. Rebrilham as estrelas do meu norte. Assim é minha sina, não tem fim. Na minha terra eu planto o grão da voz. Na minha boca eu pinto a cor do som. Meu sangue corre muito mais veloz na voz que Deus me deu e é meu dom. Mel rua, mel rua, presentamos algunos temas del libro CD de Dea Trancoso titulado Líricas breves para la construcción de un alma. El primero fue Ogún de Frente, interpretado por Seu Mar. Enseguida oímos Cachimbó en las voces de Pedro Moraes y Raquel Coutinho. Luego oímos Jurema, interpretado por Daísa Muñoz y Manu Sagioro. Flor da Noite, recitada por Sofía Cupertino, y finalmente Mel Rua, cantado por Na Ozechi. Gracias a Dea Trancoso por su participación en Contacto Brasil. Este precioso álbum que presentamos hoy vale la pena escucharlo completo. Es un ejemplo de una artista que a través de su trabajo de investigación se inspira en la esencia de la vida, en las pequeñas libertades cotidianas, en las riquezas invisibles, con una brújula intuitiva en defensa del territorio de la alegría. Hacemos una pequeña pausa, identificamos la emisora y ya regresamos en Contacto Brasil. Estamos nuevamente en Contacto Brasil por la KWMR Punta Reyes Station. Vou pedir Santa Clara para me ajudar. Clara, Clara, quando a cigarra cantou clarinho, me enganou. Quando a cigarra cantou, clareou, me enganou. Quando a cigarra cantou, clareou, clareou. Quando a cigarra cantou, meu cantar me encantou. A cigarra cantou, clareou, me enganou. Choveu, choveu, cheiro de terra molhada, água que veio do céu, abençoada. Quando a cigarra cantou, clareou, clareou. Quando a cigarra cantou, me enganou, me enganou. Estamos en Contacto Brasil a través de la KWMR Point Reyes Station en California. Escuchamos a Cigarra, interpretado por Elsa Suárez y la actriz y cantora Leticia Sabatella, y el sonido de ese berimbau futurista. Este tema está en el disco de Elsa titulado Du Coxis a Teu Pescoço, del año 2002. Seguimos en Contacto Brasil, vamos con Sergio Santos, compositor, guitarrista y cantor mineiro, al igual que Dea Trancoso. El tema se titula Quilombada y está en su disco Áfrico, lanzado en 2013. En este tema participa la cantora Joyce Moreno y la agrupación Wakti. Vem mestre Darcy, jongo da serrinha, vem de Cururipe, seu Chico Bombinha, vem ver. Foi o preto que foi o moenda, garapa já rolou. Pega foice, tora a banana, derruba a pindoba, que o teto já furou. Que dá tempo, dá pro batuque, porque quilombola já não tem mais senhor. Estamos en Contacto Brasil. Todo dia eu troco de mês. Tento ao lado com 10. Quero ver se é sorte e me tem, mas não tem. Suba 7 descalço e não vem. Pé na lama com 100. Puxa a pé no braço. Não tem pra ninguém. Presa nesse zimbatoque. Fico sem responder, nem pra mim, nem pra você. Quem não sei, sou sem não. Solta no pé de um vento escasso. Vou pra lá, vou sei lá. Pra onde o tempo me levar. Decidiu que nasce, cresce e morre tudo igual. Quem vai falar que não pode tropeçar? Quem vai querer ficar no lugar? Quero a nova, quero a nossa. Anda em prosa, de dois dá mais pé. Quero a boa e quero a bossa. Casca grossa, termina de pé. Quero a nova e quero a nossa. Anda em prosa, de dois dá mais pé. Quero a boa, quero a bossa. Casca grossa, termino de pé. Sou já sei, sou sei lá. Sou quem quero sem ler. Sou de pé, sou de fé. Sou sem medo de ser. Sou já sei, sou sei lá. Sou quem quero sem ler. Sou de pé, sou de fé. Sou sem medo de ser. Se prova saber o que você faz e o que é, mas não sei. Todo dia eu troco de mês. Tento ao lado com 10. Quero ver se é sorte em mim. Tem, mas não tem. Sou bastante descalço e não vem. Pé na lama com 100. Puxa fé no braço. Não tem pra ninguém. Presta nesse sim pra toque. Fico sem responder, nem pra mim, nem pra você. Quem não sei, sou sem não. Solta no pé de um vento escasso. Vou pra lá, vou sei lá. O tempo me levar, eu vou. Quem inventou tão pobre padrão? Quem decidiu que nasce, cresce e morre tudo igual? igual. Quero ver quem vai querer, quem vai falar que não pode tropeçar. Quem vai querer ficar no lugar. E quero a nova, e quero a nossa. Ando em prosa, de dois dá mais pé. Quero a boa, e quero a bossa. Casca grossa, termina de pé. E quero a nova, quero a nossa. Ando em prosa, de dois dá mais pé. Bossa, casca grossa, termino de pé. Sou já sei, sou sei lá, sou quem quero sem lei. Sou de pé, sou de fé, sou sem medo de ser. Sou já sei, sou sei lá, sou quem quero sem lei. Sou de pé, sou de fé, sou quem quiser ser. Eu quero simplesmente te dar um presente. A rosa dos tempos desabrocha, desabrocha, desabrocha novamente. Eu quero simplesmente a vida, a semente, a mente que vibra, vibra as fibras da cidade que vibra novamente. Eu quero simplesmente você nesse instante, amante da vida amante. E o gozo do mundo, gozo sem fundo, gozamos durante. Eu quero simplesmente te dar um presente. A rosa dos tempos desabrocha, desabrocha, desabrocha novamente. Eu quero simplesmente a vida, a semente, a mente que vibra, vibra as fibras da cidade que vibra novamente. Eu quero simplesmente você nesse instante, amante da vida amante. E o gozo do mundo, gozo sem fundo, gozamos durante. Quero simplesmente te dar um presente. A rosa dos tempos desabrocha, desabrocha, desabrocha novamente. Eu quero simplesmente a vida semente, a mente que vibra, vibra as fibras da cidade que vibra novamente. Eu quero simplesmente você nesse instante, amante da vida amante. E o gozo do mundo, gozo sem fundo, gozamos durante. Eu quero simplesmente te dar um presente. Eu quero simplesmente te dar um presente. Lábios cruz de cosméticos, leite da terra prometida, teus lençóis, mel da terra prometida, sobre ele sobramos nós. Luz de pelos pelos poros, emaranhados indecentes. Língua de fogo, tez de cobre, incandescente. E o teu corpo, holograma, se desdobra origami. Sobre o meu, cama feita, feito rede, sutra, cama. E o teu corpo, holograma, se desdobra origami. Sobre o meu, cama feita, feito rede, sutra, cama. Cosméticos, leite da terra prometida a teus lençóis, mel da terra prometida sobre eles, sobramos nós, luz de pelos, pelos poros, emaranhados indecentes. Cobre incandescente. E o teu corpo, holograma, se desdobra origami. Sobre o meu, cama feita, feito rede, sutra, cama. E o teu corpo, holograma, se desdobra origami. Sobre o meu, escuchamos Vem Ver y Quilombola, temas que están en el disco Áfrico de Sergio Santos. Enseguida, tres voces femeninas, Vanessa Moreno cantando Simbadogué, que está en su nuevo trabajo discográfico que acaba de lanzar. El tema fue compuesto por ella y Dani Gurgel y el álbum se titula Sentido. Después oímos a Celia Duncan cantando una composición de Z. Miguel Wisnik titulada Presente y está en el magnífico disco de Celia titulado Eu me transformo en otras. Y por último, el lindísimo tema compuesto por Carlos Ribeiro y Gular Gómez titulado Origami y lo canta la baiana Luigi Luna. El disco es el más reciente de Luigi, titulado Bom Mesmo é Estar Debaixo d'Água, producido por el guitarrista keniano Kato Changé. Y nos vamos por hoy en Contacto Brasil con una agrupación muy original cuyo trabajo se basa en los sonidos del cuerpo y de la voz. Se llaman Barbatuques. Fue creado en 1995 por el músico paulistano Fernando Barba, recientemente fallecido. Está formado por 14 integrantes, percutiendo en el propio cuerpo con palmas, golpes en el pecho, en la boca, silbando y zapateando. Crearon nuevas expresiones orgánicas de hacer música y a través de coreografías desarrollaron también un lenguaje escénico. Vamos a escucharlos en una presentación en vivo en el Teatro Tuca en São Paulo en el año 2005. En el premiado show Corpo do Som, el tema es uno de los más conocidos de su repertorio y se titula Baiana. Salud y paz para todos. Para o carro. Yo.